seu juro descompassa o meu coração. Você diz que não dá bola, mas rebola a bola na minha canção. Mexe que remexe, mexe, nesse sobe e desce, nesse vai e vem. No zigue-zague, zigue-zague do seu bum-bum-bum. No zigue-zague, zigue-zague desse bum-bum-bum. No zigue-zague, zigue-zague desse bum-bum-bum. Meu coração vai tica-tica-bum. No zigue-zague, zigue-zague do seu bum-bum-bum. Gata, se você soubesse que você me aquece só com seu olhar, que você me desnorteia quando borboleia pra me provocar. Mexe que remexe, mexe, nesse sobe e desce, nesse vai e vem.